DJ Toninho. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Toninho. Nossa primeira. Valeu, Franzinha. Muito boa noite, viajou. Se você me quiser e comigo ficar. Estamos aqui mais uma segunda-feira especial pra vocês. Se você me quiser. E hoje é aniversário dele. O nosso parceiro Anderson da Prefeitura. Equipe Triton, e a gente deseja toda a felicidade do mundo pra você, viu, Anderson? Aí o camarote tá todo enfeitado, bandeira do Remo, aí o balão da cor do Paysandu. Eita coisa boa! A carroça. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Bora começar a soltar as balas aqui. Alô, minha show! Se está me ouvindo, agora estou pedindo. Olha a motora maluca. Pra você. A Beth Coelho. Alô, Fabi. Minha comitiva Carroça é Festa. Se te a equipe cai na brecha também, já na área. Só você amei. E sempre vou amar. Ai, amor. Amor. Só você. Alô Miguel, alô Miguel. Simbora, viajou. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. O nosso empresário Julião, ao lado da sua primeira dama. Esse casal que tem um carinho muito grande aqui na carroça. Agora, o maestro consagrado em aparelhagem do Pará, DJ Toninho. Estamos aqui na carroça. A carroça. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, Meu amigo Cunha lá do Casota. Meu parceiro Testa Saudade também já na área. Ai, amor. Deixa assim, Carroça da Saudade. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Ô Rica, meu amigo Silva da Marambaia. Meu amigo Kozak também com a gente. Alô Kozak, um abraço. João Pé de Feijão. Tentei te esquecer e não fui capaz. Dá-lhe, Toninho! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Alô, Val! Minha amiga Val. Será que eu vou? Carreira solo hoje, menina. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. E as Najas? Alô, Najas! Aquele olhar de quem não. Para a Caravina. Alô, seu Paulo, dona Nina. De quem não vi. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim. Toda manhã quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Lúcio CDs. Quando amigo Bigode, olha lá, Bigode. Quando resolver me amar. Tá faltando aquele Red Bull aqui, Bigode. Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Aí o meu casal, Pedro e a Nete, o lado Roxy Bar. Já lhe abri meu. Grande Pedro, velha guarda. Você me deixou no chão com aquele olhar. Quem não vi. Alô Pedro, espera a gente lá, eu Franzinha, viu? Meu pensamento lá no Roxy Bar. Você, vou tomar uma lá. Seus olhos lindos em mim toda manhã. Dá-lhe, Toninho. Simão! Ele vai partir. Espetou Carlinho. Pra cima, garoto. O que vou fazer pra ela ficar? Baby vai. Amigo Marcelo. Aí o Dino do celular. A Marcela. A equipe cai na brecha. Ela não vai. Tá faltando aí o presidente, viu? Cadê o presidente? Ela precisa ir, eu sei. Posso mais prendê-la. Alô Cíntia, alô Cíntia, alô Cíntia. Um beijo pra você. Não quero insistir em vão. Porque errei. E aí Marquinhos Belém. Quase me mata. Se me diz não. Não ganhemos. Não perdemos, empatemos. Rapaz, esse cantinho aí vou te contar, viu? O cantinho de luxo do Marquinho Belém. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. Que posso fazer? Aí, Duninho, deixa eu abraçar aqui o nosso amigo DJ Jefferson Pop. Vamos aqui, Sarimbo. Tarde de cedo aí, curtindo essa coisa da Caixa Preta, tá ali na Ilharga. Só relembrando de velhos tempos. de tudo e só publicidade. No Jefferson Pop! Eu sei que tudo pode acontecer, mas hoje assessorado pelo Batata. Vem pro show das recordações. Vento que passa, se passa, uma tempestade. E vá depressa levar meu recado pra ela. Alô, Keké! Minha amiga Keké e seu esposo, esse casal sempre com a gente aqui. Um abraço aqui do maestro. E estou sozinho sofrendo, e é por causa dela. O povo gosta. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou. A carroceira que bate forte. Alô, Búfala! Estou aqui e vou continuar lhe esperando. Amigo vento, se passa um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do alô, Vanderlei! Da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for, eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Hey, DJ, arrebenta, arrebenta. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. Amigo vento, se passa um redemoinho e leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for, eu não posso mais viver sem esse amor. Você certa vez me falou, lolê, minha mãe. É DJ Toninho! Que eu podia show da carroça. Olhando em seus olhos, cigano, eu me apaixonei. Você foi embora, mas todo esse tempo eu... Bora, Cíntia! Bora, Sem Limites! Bora trabalhar! Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Amiga Josi! Agora e aí, Josi? Um beijo pra você, menina! A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. segunda top aqui na Via Show. Também aniversário do nosso grande amigo Leon. Parabéns, Leon, felicidade, viu? Junto e misturado com Anderson da Prefeitura. Hey! O dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, doidinho pra te ver. A nossa referência, o nosso carroceiro, Vaqueiro Léo. De repente ouvi a campanha. E a moça bonita. Surpresa, quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Uhul! Quase não acreditei que elas eram pra mim, mas quando li o bilhete que dizia assim: nosso amor foi bom enquanto durou. Eu chorando, segurando o maldito buquê, perdido ainda tentando entender por quê. Nesse desespero comecei a te chamar. Mariane, você me prendeu, depois diz que não me quer. Alô, Quino! Chore e grito por seu nome. Já tem CD do Franzina, viu, gente? CD ao vivo do Franzina, prontinho. Aí na mão do maluquinho. Feliz, bate forte o coração. Volta, vem, amor, me ame, Mariane. Solo do Marajó. A sensação da rocha. O amigo Chão da Soledade. Alô, Chão, um abraço pra você. Amigo Carlos, alô Carlos, tá solteiro, só de boa. O dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, doidinho pra te ver. Carroça da Saudade. E de repente ouvi a campainha e que surpresa, quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Eu quase não acreditei que elas eram pra mim, mas quando li o bilhete que dizia pra cima feio, nosso amor foi bom enquanto durou. Eu chorando, segurando o maldito buquê, perdido ainda tentando entender por quê. Nesse desespero comecei a te chamar. Uhul! Mariane, você me prendeu, depois diz que não me quer. Choro e grito por seu nome, Mariane. Dá-lhe carroça. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já... O nosso grandalhão Daniel. Por uma coisinha à toa. Já por aqui, um abraço, garoto. Quem disse adeus e partiu. Porém, se o arrependimento quiser meu bem voltar, eu juro, perdoarei. Prometo até nunca mais brigar. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu. Empresário Ginaldo já por ali, tá naquela bailada. Chapolin, o homem comandante da equipe Faz Gostoso. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo não há no mundo quem já sentiu.

Marcelo Silva, vai dançar, vai. O meu coração foi amigo Helder, segurança lá do Mix Matheus, primo do nosso grande amigo Anderson, veio dar uma serrada no primo dele. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Luxuosa. Vejo nessa palma a minha calma, a minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, floralada, além do tempo, além do vento, meu pensamento. Abraçando meu parceiro gringo, juntamente com a Ari, tomando todas aqui na Via Show. Minha poesia se perdeu no meu penal. Fiz então a alegria encantar. Só restou na mente de um poeta que ele não. Desse mundo que é teu reino e faz do. Carroça. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir. Às vezes faz a gente chorar. Saudade. Abraçando meu parceiro Henrique já por ali. Alô da sua esposa, aí a Mônica, meu amigo Pedrão e a Nete. Sempre aqui no ladinho. E aí, Pedrão, o que veio hoje, Pedrão? Veio aquele bolinho de bacalhau, veio. Só restou na mente. Acima, Juninho! Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar. Amiga Alexandre já por ali. Alegria. Abraço, Alexandre. De ver chorar os meus olhos. E aí, Dino do celular? 00. O pior já sofri. Te amei, não fui amado, malfadado amor. Alexandre da Marambaia, alegaçonete Adriane, não, chega aqui com ele. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão pede afeição, como você me perdeu. Visto o teu amor, o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado. Já sofri, te amei e não fui amar. do amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus perderam. Alô, Kojak! O que restou do que deu? Bora, garoto! Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a feição. Como você me perdeu? Visto teu amor, o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Carroça da Saudade. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Os bailes domingo de tarde na casa de alguém. Saudade. Depois de beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Amiga Sabrina, tudo é no carro amarelo. Vem com a gente, um abraço, menina. No banco traseiro, nós dois, com medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Simbora, viajou. Na minha saudade, com você, estou dançando. Saudade. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. E bom se outra vez manchasse meu balão de batom. Balão já ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro, amiga Sandrinha, te deixou marcas demais. E aí, Sandrinha, como é que tá o coração? Na minha saudade, com você estou dançando. Num domingo à tarde, a carroça. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. O sol Edmilson fechado sonhando. Edmilson. Amor sem adeus. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Jefferson Pop lá do Super Pop, ele dá o maior valor. O que vou fazer se tomou conta de mim um sentimento estranho e já não tem mais fim. Alô Feijão, alô Feijão. Só quem amou, só quem sofreu por amor, gostar de alguém assim. Olha quem chegou, amiga Alessa. E ela, a nossa empresária Ana Maria, lá do Pitos Lanches. E agora minha, e aí, Maria? Um abraço, um beijo pra você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. A carroça. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Tudo mudou pra mim. quando te conheci. Eu vou sonhar com você, pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor, e agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar, e eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Estamos aqui na Carroça da Saudade, o melhor baile de, do estado do Pará. É a Carroça, tamo junto aqui. Eu quero um abraço apertado, quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Fala, Chiquinho. Eu quero um amor com ternura, quero muitos carinhos seus, toda sua doce. Para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração, e um mundo de emoção, pois eu sou seu fã. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Bora, Nanda, bora, Nanda. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Anderson, da Prefeitura de Ananindeua, já curtindo a Carroça. Aniversário dele hoje. Parabéns, garoto! A festa é sua! A luxuosa Carroça da Saudade chegou, chegou! Quero você para sempre comigo, amor, pois você é a mais linda flor. Quero ser seu. Eu lhe darei minha vida e o meu coração, e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Vem pra Carroça, vem. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Pra sobreviver contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Vem pra Carroça. Não sei porque nosso amor. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais. Nosso parceiro, o nosso talento, grande Madeirito, tá com a gente aqui. Estamos aqui recebendo os amigos, fazendo umas tomadas de imagens, tirando aqui as imagens aqui da Carroça, aqui da Via Show, para mostrar como é o baile da saudade aqui no estado do Pará. E a Carroça. Não escute o que a luxuosa da saudade. Pode crer, confesso que errei, foi sem querer.

amigo Paulo de Tássio e a sua primeira dama Simone. Meu casal velha guarda. E de repente eu te encontrei. Eu vi no céu. Aí daqui a pouquinho já tem ele, o homem do alô. Minha amiga Nádia, o Lado Cangalha. Carroça da Saudade. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho. Marquinho Belém. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro. Grande comentarista da TV Cultura. Para de brilhar. É o carinha que fez o nome. Consagrou, deixou marcado no futebol paraense. Eu encontrei. O Marquinho Belém, o coração de leão. Meu grande. Salamânia. Keké, pode chover. Aí a Keké, seu grande amor. E nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. Essa pessoa. Vem com a gente, meu amigo Romínio. Romínio Lanches. Aqui no ladinho. Aí, Romínio. Juntamente com ele. Ele que é gerente também do Romínio Lanches. Poeta das cortesias. Onde tem lanche? Lá de tá. Meu Deus. Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paixão. Foi ele que nos escolheu, não foi você nem eu. Meu grande amor, grande amor. Banda Mistura Tropical. Vou te dar as estrelas todas do céu. Aqui é sem limites, aceita amor. Meu amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar. Parceiro Galo, o homem que mais promove lá na Vila Sorriso e Coraci. Tá chegando por aqui. E olha, gente, próximo sábado, dia 30, lá na Vila Show, antiga Ibirapuera. Ui, a festa dos melhores do Festa Saudade. A Carroça e o Rubi. É, meu amigo Galo tá por aqui. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou... Aniversário dele! Anderson da Prefeitura. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas. Coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Te amo, preciso tanto de você.

não me deixe assim. Viver sem você, a mão é tão ruim. Que peço, entenda, meu erro, entenda, meu erro, entenda, amor, enfim. Amor, jamais vou te esquecer. Amor, sou louco por você. Não acreditou em mim, não pensou em nós dois, pelo menos em mim. Você pare de unir esse amor sem fim. Que peço, entenda o erro, entenda o erro. Madeirito, nosso Madeirito, grande astro da nossa música paraense. Está aí juntinho com a equipe de filmagens, tomando as imagens aqui da carroça do nosso baile. Vai passar até no canal na Itália, não é isso? Carroça festa! Ela tira meu sossego. Toda vez que chega perto de mim, não contendo meus desejos. Toda vez que eu a vejo, enfim, invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. De onde vem essa menina com esse jeito de mulher e corpo de violão? Então mexe, Sandrinha, vai, menina. Ela mexe, mexe comigo. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. A búfala do Marajó está na área. Ela mexe com meu coração. De paixão. Vamos lá, filho. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Atenção, Luciano. Sinto falta de você. Então chega com lucidez aqui. Bom, equipe cai na brecha. Perfeito no meu peito. 0-0. Sem você não sei viver. Então vem, vem, vem, vem. Vem, vem. Eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você, Jair, Jair de Souza, Souza. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar. Vem pra vem, e nos seus braços esse amor é uma canção. Carroça da saudade. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito. Abraçando, amigo Nélio. Sem você. Lá da pratinha, alô Nélio, é nós da fita. Sem você. DJ Toninho. Carroça da Saudade, o show que vai ficar marcado para sempre em sua mente.